Ainda se dão. Então, retomando aqui, eu queria dar um aviso. Por favor, nós estamos recebendo aqui um aviso do programa US Stream para que o chat, todos os chats sejam desligados. Desliguem porque está interferindo na transmissão. Então eu vou fazer o seguinte, eu prossigo a aula, prossigo a exposição, daqui a um certo tempo eu interrompo e vocês retomam o chat e colocam perguntas. Não está dando para fazer simultâneo. Para a próxima aula, nós vamos dar um jeito de poder fazer isso simultaneamente. Tá certo? Aviso já, a próxima aula não será em 15 dias, como eu não sei, mas será semana que vem, sábado que vem, nesta mesma hora. Tá certo? Porque nesta semana tentaremos consertar uma das dificuldades técnicas todas aí. Então nós precisamos intensificar aí o número de aula para poder apressar, vamos dizer, o achado da fórmula técnica certa para isso. Então, sábado que vem, às 3 horas, horário Brasil. Muito bem. Continuando aqui. Ele está dizendo que a autoridade intelectual hoje em dia é representada por uma comunidade de profissionais que subscrevem coletivamente determinadas crenças. Tá certo? Isso não significa que nenhum deles individualmente, concretamente, tenha de acreditar naquilo que ele está dizendo, porque ele não acredita naquilo como ser humano concreto, mas apenas como profissional. Isso significa que ele pode agir na sua vida de maneira totalmente contrária do que, quer dizer, de maneira baseada na premissa contrária que ele está afirmando publicamente, e isso não interferirá em nada. Ora, isso não interferirá em nada, vamos dizer, na validade pública do que ele está dizendo. Por exemplo, se um cientista acredita que o aquecimento global é causado por ações humanas, mas ao mesmo tempo ele mesmo pratica essas ações humanas que produzem o aquecimento global, nós podemos criticá-lo do ponto de vista moral, mas cientificamente isso não significa nada. Quer dizer, o fato do sujeito agir ao contrário do que a teoria dele diz, nada depõe contra a teoria. Certo? E esta é precisamente uma das características, vamos dizer, da ciência moderna. Ela não, da ciência tal como é entendida geralmente no meio acadêmico, ela não implica nenhuma crença verdadeira. Certo? Ela só implica a crença sob o aspecto do profissional. Certo? Mas, ora, se é assim, significa que os resultados dessa ciência não têm verdadeira importância existencial para a pessoa que pratica. E se não tem verdadeira importância existencial, significa que tem pouco valor de orientação deles na vida real. Tá certo? E isso é exatamente o contrário do que Sócrates procurava. Sócrates procurava um conhecimento que não apenas fosse fundamentado, racionalmente fundamentado, e, portanto, intrinsecamente mais crível do que os outros conhecimentos, mas algo que tivesse, vamos dizer, uma importância existencial efetiva para ele próprio. Tá certo? E esta síntese inseparável, vamos dizer, da consciência pessoal com o conteúdo do conhecimento, é exatamente isso que define a filosofia. Se você romper isso aí, se você utilizar a filosofia uma atividade acadêmica ou qualquer outra, na que você pode apenas, vamos dizer, ensinar na universidade na qual você não acredita pessoalmente, isso significa o seguinte, que a sua especulação filosófica será tão superficial para a sua consciência quanto uma investigação científica é para o praticante da ciência. Isso fará dela uma atividade intelectualmente secundária, uma atividade de segundo plano, de segundo nível, que, embora possa ter alguma validade social, não terá jamais autoridade intrínseca para ela julgar os outros conhecimentos. Para nós encontrar uma base firme para o julgamento do conhecimento em geral, nós temos que encontrar, por assim dizer, o que o Mário Ferrozão chamava de ponto arquimédico, quer dizer, que é aquele ponto de credibilidade máxima, onde uma coisa, para uma verdade para você é tão óbvia, tão patente, que você não pode esquecê-la por um único minuto que seja. Então, você vai ver que a busca desse ponto arquimédico, isso é uma constante em toda a filosofia, em toda a história da filosofia. Sempre, às vezes com o nome da busca da certeza, ou com outro nome qualquer, este território firme de onde a totalidade dos conhecimentos que chegam até você pode ser julgado, isto é fundamental na filosofia, é exatamente isto que nós queremos. O ideal seria, digamos, você alcançar um nível de certeza absoluta sobre determinados pontos, tá certo? Um nível de auto-evidência. Nem sempre isso é possível, na maior parte das questões não é possível. Então, nós não buscamos a certeza, não temos a certeza, mas nós buscamos a credibilidade máxima. Tá certo? Agora, aqui também alguém me pergunta como se pode quebrar a falsa ideia de que citar, apelar a Sócrates, Platão e Aristóteles como critério da filosofia seja por argumento de autoridade. Mas é muito simples. Sócrates, Platão e Aristóteles iniciaram essa atividade. E nós só estamos nisso porque Sócrates, Platão e Aristóteles começaram. Tá certo? De modo que eles já delimitaram o campo do que nós estamos fazendo. Não se trata nem de você dizer que eles eram filósofos melhores do que os filósofos da modernidade, embora de fato o sejam. Tá certo? Não é isso. Acontece que eles definiram o campo. E o que nós estamos fazendo é continuar o que eles começaram. De algum modo. Se nós queremos impugná-los, nós temos que fazê-lo, vamos dizer, criticamente. E não simplesmente apagar tudo e dizer que vai começar do zero. Tá certo? Porque senão não há razões históricas para você estudar o que você está estudando. Tá certo? Então, isso é a mesma coisa que você perguntar, mas por que eu tenho que obedecer às leis brasileiras? Eu digo, é simples, porque você, quando você nasceu, já existia um negócio chamado Brasil, tá certo? E você nasceu dentro dessa circunstância, não foi você que a criou. Então você não está livre para inventar as leis da sua própria cabeça. Você pode até ficar contra as leis atualmente existentes, mas você vai ter que partir delas, porque elas são a realidade, elas são o chão no qual você está, no qual você se apoia, do mesmo modo, né? A filosofia de Sócrates, Platão e Aristóteles é o chão em cima do qual se baseia toda a filosofia posterior. Até o historiador da filosofia, Arthur Lovejoy, ele dizia que toda a filosofia não passa de uma coleção de notas de rodapé a Sócrates, Platão e Aristóteles. Dificilmente nós investigamos alguma questão que não tenha sido levantada por eles. E na maior parte dos casos, os enfoques que nós seguimos não representam senão aspectos que foram levantados por eles mesmos. Sempre que você vai a uma discussão filosófica contemporânea, em geral estão repetindo essas discussões, repetem as alternativas que foram formuladas por Sócrates, Platão e Aristóteles. Quer dizer, nós não conseguimos sair de dentro do território delimitado por eles, porque simplesmente esse território é a filosofia. Mas você pode até não gostar disso, você pode querer até explorar tudo, como fez Nietzsche. Tá certo? Quer dizer, vamos jogar tudo isso fora e fazer outra coisa. Bom, mas é outra coisa, é outra coisa. Iniciado por Nietzsche, não tem nada a ver com a filosofia no sentido em que historicamente a palavra faz sentido. Então, no início, vamos ter muito clara uma distinção. Uma coisa é a atividade filosófica, quer dizer, é a busca efetiva da credibilidade máxima, da articulação dos pensamentos e da seriedade existencial. Quer dizer, na afirmação das verdades, ou supostas verdades que você encontra. Outra coisa completamente diferente é cultura filosófica. Cultura filosófica significa você absorver os resultados que outros filósofos obtiveram num esforço similar àquele que você está fazendo. Ora, se você não tiver dentro de você muito clara, quer dizer, a hierarquia da autoridade intelectual para você mesmo, ou seja, se você não souber qual é a instância, qual é a autoridade que existe dentro de você para afirmar sim ou não, não adianta nada você querer absorver o que os outros fizeram, porque você está absorvendo desde o lugar errado e pelo canal errado. Tá certo? Então, desenvolver essa noção desse juiz interior, que é marcado, vamos dizer, não só, é assinalado, não só pela credibilidade, pela racionalidade, pela consistência, mas também pela seriedade e sinceridade, esse é o primeiro ponto. Você vai tentar exercer isso aqui tão sinceramente quanto Sócrates o fez. Sinceridade significa, no caso, simplesmente presença da sua consciência. Ou seja, você não vai dizer coisas que saiam da periferia do seu ser e que no dia seguinte você vai esquecer o que você mesmo não vai levar a sério. Tá certo? Senão, o nosso estudo vai virar apenas uma imitação, né, de filosofia acadêmica contemporânea. E se você estiver interessado nisso, você vai no curso do Paulo Ghiraldelli e não no meu. Tá certo? Aqui nós não estamos aqui para brincadeira. Tá vendo? Então, e quando dizemos não estamos para brincadeira, quem vai julgar a sua seriedade? Sou eu? É a instituição acadêmica? É o professor? Tá? Não, não pode. Porque se você vai colocar, vamos dizer, o seu próprio julgamento íntimo sob o julgamento de um terceiro, acabou a filosofia. A filosofia é justamente a busca de uma capacidade interna que você tem de discernir a verdade dentro da máxima medida humana. Então você mesmo vai ter que ser o juiz dessa coisa. Mas se você quer ser o juiz, você tem que se preparar para isso. Tá certo? Então, você tem que buscar dentro de você o ponto de seriedade máxima para poder ter a credibilidade máxima. E eu passo esse exercício porque justamente esta imagem ideal que você faz de você, da sua própria vida completada, tá certo? É ali que vai estar o juiz. Note bem, voltando ainda ao exemplo da confissão. Vamos supor que você vai no confessionário, você confessar um pecado por padre. Entendeu? Você sabe que o impulso que leva você a confessar o pecado não é o mesmo que levou você a fazer o pecado. Não é isso? É completamente diferente. Você fez o pecado em função, vamos dizer, de algum impulso imediato, que pode ser a cobiça, pode ser a luxúria, pode ser qualquer outro pecado. Né? Então, você, como é normal do ser humano, você se deixou levar, tá certo, por algum impulso que lhe prometia satisfações ou recompensas, não. Mas depois você se arrepende. O que significa o arrependimento? Significa você examinar o que você fez e você ver que aquilo não corresponde às altas expectativas que você tinha com relação a você mesmo. Não é isso? Então daí você se arrepende. Então você vê, a parte que se arrepende, ela é claro que ela é hierarquicamente superior à parte que cometeu o pecado. Tá certo? Porque o pecado, quando eu estou usando a terminologia religiosa, mas por favor, não isso poderia ser explicado de outra maneira. A parte que cometeu o pecado, cometeu o erro, era um fragmento seu, era um aspecto seu que quis determinadas satisfações sem levar em conta as consequências que aquilo teria para o resto da sua personalidade. Estão compreendendo? Agora, a parte que se arrepende, não, ela está levando em conta o conjunto da personalidade e vendo os efeitos negativos que aquele erro, aquele pecado teve sobre você. Está certo? Então, é claro que esta é hierarquicamente superior, porque ela abrange aquela parte. A parte que se arrepende, ela não é diferente daquela que pecou, ela é apenas maior, ela é apenas superior, ela abrange aquela e outras. Então você está comparando, né, um pedaço meu, né, e, né, por exemplo, você chegou lá um dia na casa do seu amigo, estava lá a mulher dele de camisola, semipelada, e você, pum, executou a mulher. Né? É um impulso inteiramente normal do ser humano. Só que acontece o seguinte: além dessa parte que deseja aquela mulher, existe outra parte que é leal ao seu amigo. E essa parte foi evidentemente esquecida, desprezada e prejudicada naquele momento. Depois o que você faz? Você compara as duas coisas. Não é isso? Você compara o impulso erótico que você teve naquele momento com o impulso de lealdade a um amigo. Você está comparando duas partes suas. Quer dizer que no momento do erro foi somente uma que entrou em ação, como se as outras não existissem. Está compreendendo? Quer dizer, um aspecto da sua consciência, ele se sobrepõe aos demais, ele engole os demais e os destrói. Depois você tem que recuperar a integridade da consciência. Então aí você vai comparar os vários. Tá certo? Então você vê que neste autoexame existe uma subida de nível de consciência. Não é isso? Então, note bem, eu falei que você vai comparar duas coisas, por exemplo, o impulso, né, erótico e a lealdade. Mas não são só dois que estão juntos, tem muitos outros. Que, por exemplo, existe todo o problema, vamos dizer, da gravidade relativa. Está certo? Quanto é, vamos dizer, a lealdade que você efetivamente sente a esta pessoa, certo? E quanto é, vamos dizer, a... qual é, por assim dizer, o tamanho do seu delito, a gravidade do seu delito. Tá certo? Suponha, por exemplo, que aquela mulher está casada com aquele sujeito há não sei quantos anos e ele bate nela todo dia. Não leva dinheiro para casa, só bebe, ele vive lá nas mulheradas, etc, etc. Isso não quer dizer que você deva comer a mulher dele. Mas moralmente a gravidade da coisa diminui muito. Não é assim? Agora, se você foi lá e o sujeito é uma pessoa boa, seu amigo leal, que ajuda, e você ainda come a mulher do camarada, então você não presta mesmo, entendeu? Então, existe esse julgamento muito complexo, às vezes, da gravidade relativa das coisas. Você, para você fazer uma confissão, não digo para o padre, mas até para você mesmo, tá certo? Você tem que levar em conta todos esses fatores. Não é isso? Agora, qual é a norma moral desde a qual você se julga? Você pode dizer, ah, pode ser o Código Penal, pode ser os 10 mandamentos, pode ser o Código de Hammurabi, pode ser a Lei de Noé, pode ser qualquer outra coisa, tá entendendo? Mas tudo isso é externo em relação a você. Se você lê os 10 mandamentos, eu digo, mas quem dentro de você compreendeu os 10 mandamentos? E como que você os interpreta? E como que você os entende? Não é qualquer entendimento dos 10 mandamentos que serve. Tem que ser o entendimento mais alto que você possa ter, mais alto e mais abrangente, e mais integrado, e mais organizado. Não pode ser qualquer coisa. Porque, por exemplo, às vezes você comete um pecado, comete um erro, e dentro de você você sente uma voz acusadora que te reduz a zero, tá certo? E te faz ficar revoltado com o universo. E daí você comete um pecado maior ainda. Quer dizer, não é qualquer arrependimento que serve. Tem que ser um arrependimento que te integre e te eleve. A gente junta todos os elementos da sua alma, da sua vida e levanta tudo aquilo. Não pode ser uma coisa que te deprima mais ainda. Senão você vai se fragmentar mais ainda. Tá certo? Portanto, na maior parte das pessoas, o julgamento moral que elas fazem sobre os seus atos é às vezes mais imoral do que os pecados que elas fizeram. Está compreendendo? Porque está recorrendo, por exemplo, digamos, às vezes a uma paixão ainda mais baixa do que aquela que fez você cometer o pecado. Então isso não serve. Tá certo? Eita, parou de novo. Temos 5 perguntas aqui.